Thank you. ってことは。 Chama na 119-35, tá 13-52. Preparar novamente. Confirme o nível mais baixo do vento. Se via pra 2000 pés, o ajuste padrão, 13-152. Via 2000 padrão, eu acho. Chamará novamente o 19-35. Gente, como 45, 3152, descendo via para 2000 pés, ajuste padrão, na Mari, identifique. 1003, na Mari, a gente, da 3152. 0020, com o Recife 12545 ou 12685. Dona 3, mesa zero. Está estabilizado no lock? Estabilizado. Complete final, torre 118, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Gol no 805, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, no 8. Dona, muito boa noite, está 3600 ILS, é free. Está 3600, informe de pouso. Travado. 3600 autorizado, pouso, pistão 10, vento 130 graus, 07 nós. Pouso autorizado, pista 10, 3600. 1805 estabilizada? Só no localizador, por enquanto. Frente, complete final, torre 186, bom pouso. 86 graus, 1805. 1805. Bom, 1805, continue a aproximação, aguarde pista livre. Pode dar na pista livre, bom, 1805. Santos 6600 no solo 24, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, posição 09, é o Santos 3600, obrigado. Bom, 1805, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 079. Livre pouso, bom, 1805. Xeré 6258, assina identificação, autorizado chegada na área, desse mantém o nível 050, da presente autorizada para o GITAP. Localizador, já tem a carteira em uso na pista, 3152. 3152, complete a aproximação, torre 1186, bom pouso. 1186, graças ao senhor, certo? Bom, no 805, no solo 27, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, posição 01, agora no 805. 3152, passou o marcador externo, baixo travado. Sam 3152 autorizado, pouso, pistão na 0, vento 130 graus 082. Teve pouso no 0. Controle Salvador, boa noite, bom tempo, meu pai, informação de casa. Tão 3226. Tão 3226, sem identificação, autorizado chegada mar e desse mantém o 050. 050, sem identificação, chegada mar, tá? 3226. Voo 7, 714, sem identificação, autorizado chegada mar e desse mantém o nível 0620. Para 6258, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, reporte lock. 226, vou ITAP, da presente. ITAP, 326. Fala, Vinícius. Vida. O Clyde está aqui mandando um abraço para você. Está no 1714. Ah, gente. 262 para 3 mil pés, ajuste no 013. 3226 está livre da restrição, descendo para 3 mil pés, o ajuste permanece padrão. 3 mil, ajuste padrão, livre da restrição, para 3 mil. Oxalé 6258 estabilizado? Complete final torre, 118 mil, bom pouso. Autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 08 nós. Depois, 3226, desça para 2 mil pés, hoje padrão, livre LS, reporte está estável. 2 mil, é por trás, estabilizado, está 3226. Gol no 7, no 4, desça para 3 mil pés, hoje padrão. 3 mil pés, 103, 104.